Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe de regresso à antena da SBSR e hoje vamos começar com a dupla Aaron Martin e Christoph Berg. O primeiro é norte-americano, Christoph Berg é berlinense. Juntam a música acústica de um e a eletrónica de outro para Day Has Handed. A rodar no início do Em Transe de hoje, Coda. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Começámos com Coda, Aaron Martin e Christoph Berg, depois Francis Alun Bell, um dos alter egos do lisboeta Gonçalo Pereira, conhecemo-lo também por nos oferecer música sob designação Diamond Gloss, de Francis Alun Bell, Like Monsters Are So. Logo depois, mais uma dupla, Chris Hussen, da Dakota Suite, a juntar-se ao neoclássico francês Quentin Sirjac. É um dos muitos trabalhos do par, The Side of Her Inexhaustible. Ouvimos Heart As Long As Forever Is, Part 2. Para continuarmos com alguém que esteve no Teatro Tivoli, em Lisboa, no dia 24 de maio, acompanhado por Peter Broderick. Milanês italiano Federico Albanese veio apresentar o último baile de Deep Sea. De lá retiramos The Cradle. Thank you. 82 anos de idade, continua no ativo, chama-se Harl Butt, lá em cima de Jane 1, 11, Jane 8. Depois, Scott Morgan já foi baterista de Destroyer, mas segue sob alter ego nos territórios ambientes, Lush Hill. Sea Islands, pela Cranky Records, o disco que tem por lá Angel of Law, e seguimos para o coletivo internacional. São muitos os nomes que constituem Pablo's High, de All She Wants Grows Blue, That Night Together With Her, agora no Entrance. Thank you. Oitavo para os australianos Dirty Three, o trio constituído por Warren Ellis, Mick Turner e Jim White. De Toward the Sun ouvimos Hush and Snow, logo depois Cave in the Sky, do multi-instrumentista, produtor e compositor Cy Woods. De Songalier, o álbum, ouvimos Night Whale. A seguir veio People Do, de John Lenca, e a delicada Dorothea 2, para continuarmos com o ensemble Bing and Ruth Reflector. Thank you. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje, depois de Bing and Ruth, Carlos Sipa, berlinense, edição recente, Sculptures, por lá, For the Head, Things to Say, para o final, a remistura de Onyatrix Point Never, ao serviço de Ryuichi Sakamoto, A-Sync, edição do ano passado, recriada por uma série de nomes como Alvanotto, Johan Johansson, entre outros, Onyatrix Point Never, a dar uma volta a Andata. Dizer-vos que este Em Transe pode ser ouvido também em formato podcast, é só esperar uns dias. No site do programa encontram os links para o download e na loja do iTunes. Em radiotrans.blogspot.com podem também ver as fotografias de Alípio Padilha e ler os poemas de Ana Freitas Reis. Eu despeço-me até de hoje a 8 dias. Boa noite. Continuem desse lado.